A participação da delegação da província de Cabinda a essa segunda sessão ordinária do Comitê Nacional é uma avaliação positiva, porque desde a sua chegada até ao momento dos trabalhos no qual nós fomos nos posicionando conforme deveria ser. Desde o momento que decorriam os trabalhos, na verdade, a província de Cabinda sempre esteve presente para apresentar as suas contribuições naquilo que tinha a ver com os documentos que aqui foram apresentados, tudo para o bem da nossa própria organização em si. Tanto Cabinda não esteve de fora, Cabinda conseguiu representar com dignidade a nossa província e com muita responsabilidade. E acreditamos que, com o espírito que estes membros residentes da província de Cabinda saem logo após este grande encontro, logo após esta reunião, que aprovou inúmeros documentos que vão poder nortear para conosco durante este ano, acreditamos que eles saem daqui munidos com ferramentas, poderão contribuir de forma significativa no seio da nossa juventude a nível da província de Cabinda. Portanto, nós estamos plenamente preparados para continuarmos a contribuir da forma significativa mesmo para o bem-estar do nosso trabalho político a nível da JMPLA na nossa província.